Ligado na Baleia, começando agora o seu programa favorito da sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. E é muito legal reunir todas essas pessoas aqui de diversos locais, não só da região sudeste, mas do Brasil todo, que estiveram aqui, estão aqui hoje. Isso é uma experiência única, assim. Eu sinto muita saudade dessa época da faculdade, estava até conversando, onde há uma troca imensa, onde você conhece diversas pessoas que vão seguir ao longo da vida com você, seja no trabalho, seja no movimento social. E o Intervozes é um pouco exemplo disso. O Intervozes, ele nasceu em 2003 com quase 100% de ex-enéfos, quer dizer, 100% de ex-enéfos. Pessoas que saíram da militância do movimento e falaram: o que vai ser agora? O que nós vamos fazer da vida? Vamos trabalhar numa emissora comercial? Vamos ser funcionários públicos? Vamos ser jornalistas de movimentos sociais? O que nós vamos fazer? E aí decidimos criar um coletivo onde há uma militância política pelo direito humano à comunicação e também uma possibilidade de profissionalização para algumas pessoas. Isso foi pensado e foi... Bom, gente, queria falar um pouquinho sobre o direito humano à comunicação. Todos nós aqui nos comunicamos de diversas maneiras: pelo olhar, pela fala, pelos gestos, pela dança, mas também por um blog, por um site, por uma rádio, por uma televisão como essa, por uma rede social. Então, o ser humano, ele tem a natureza de comunicar, e é preciso que os estados garantam isso em suas leis, garantam isso em formas de políticas públicas. É por isso que a democratização da comunicação, na verdade, é um caminho para se garantir o direito humano à comunicação. A democratização da comunicação não é um fim em si próprio. Ela visa garantir esse direito humano que todos nós aqui temos. Pela democratização da comunicação no mundo. Quer dizer, como é que ele surge, como é que tudo começou? Um pouquinho de que é rádio comunitária para nós da AMARC. Eu digo nós da AMARC porque é aquela história. A AMARC, a gente pode sair do mandato na AMARC, mas a AMARC não sai de nós, ainda mais para mim, quer dizer, como fundador da entidade no Brasil, da versão do escritório brasileiro da AMARC, para mim nunca sairá. Sempre serei a AMARC. Trabalhei em várias rádios comerciais, mas não fui mordido pelo veneno da mídia comercial. Hoje em dia eu sou apresentador de um programa de rádio na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, na Rádio MEC, e sou comentarista esportivo eventual da TV Brasil, também da EBC, comentando alguns jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas na Rádio MEC eu apresento um programa no qual eu consegui colocar o nome do programa, o slogan da AMARC: Todas as Vozes. Eu apresento o programa Todas as Vozes, de segunda a sexta, de 7h05 às 10 da manhã, na Rádio MEC AM. E o Todas as Vozes é um programa que justamente visa aquilo que o Márcio acabou de falar, que toda a diversidade humana esteja contemplada nos meios de comunicação. É isso que fazemos no Todas as Vozes da Rádio MEC, que eu estreiei como pessoa jurídica de um concurso de PJs, concurso público de PJs, em 26 de maio, estreou o programa. Meu contrato vai até maio do ano que vem. Né? Aí não sabemos se eu continuarei ou não, mas por enquanto estou curtindo muito fazer o projeto. Então, vamos atender esses três pleitos, falar um pouquinho sobre a história do papel da rádio comunitária no contexto da luta pela democratização da comunicação, um pouco do que é para nós da marca ser rádio comunitária, que aí depois o Arthur complementa, porque o Arthur é da nova geração da marca, eu já sou da geração veterana da marca, então nada melhor que o Arthur complementar com essa visão atual da marca. E falar um pouco do que a Carol me sugeriu, que é a outra militância da UNIR. O I da UNIR, gente, União e Inclusão em Redes de Rádio, o I da UNIR é inclusão. É porque eu sou pessoa com deficiência, eu tenho só 10% de visão, e a UNIR acabou meio que incorporando, meio não, totalmente incorporando, a luta pela inclusão social dos cegos e dos baixa visão dentro das rádios comunitárias e de outros tipos de deficiência dentro da rádio comunitária. Então vamos lá. O que vocês imaginam de quando surgem as primeiras rádios que não são, no caso brasileiro, por exemplo, que não são nem estatais, nem privadas, nem atendem ao interesse do governo de plantão, portanto estatais, mas aí um estatal no mau sentido, é no mau sentido que na verdade é governamental, disfarçada de pública estatal, nem é isso, nem é privada. Quando nasce isso, quem sabe aqui, alguém aqui sabe? Quando nasce uma rádio no Brasil que não é nem estatal nem privada? Em que década? Não. Década de 10 não tinha rádios ainda. Pernambuco, né? Década de 20, gente. As primeiras rádios no Brasil não eram nem privadas, nem eram de empresário, nem eram do governo. As primeiras rádios no Brasil eram juridicamente organizadas como clubes e sociedades. Nasceram, é bem verdade, que nasceram de grupos de jovens de classe média e tudo mais, mas tinham boas intenções na maioria das vezes. Equívocos, havia até uma suspeita de alguns dirigentes dessas rádios, uma suspeita, até hoje não confirmada, de que alguns eram eugênicos, defendiam a eugenia da raça e tal, mas tinham a intenção de transformar as rádios num espaço comunitário, comum. As rádios eram pagas pelos associados, que pagavam mensalidades. Assim foi o rádio brasileiro nos anos 20. Nos anos 30, o Getúlio Vargas baixa um decreto de poder existir anúncio, que a radiodifusão nasce como privada, quer dizer, começa a ser rádio privada no início dos anos 30. E isso vai tomando conta, porque, claro, como é que os clubes e sociedades que são pagos com mensalidade das pessoas, como é que eles vão concorrer com anúncios comerciais numa época do pós-crise de 29, que interessava a indústria norte-americana e ao mercado global norte-americano escoar seus produtos, né, para a América Latina, política da boa vizinhança, American Way of Life, toda essa estratégia. E qual era a forma de escoar? Massificar. E qual era a forma de massificar? O rádio. Então, a coexistência econômica entre clubes pagos por mensalidade de sócio e rádio, que o ouvinte não tinha que pagar nada, quem pagava era anunciante, asfixiou os clubes e sociedades. A Rádio Clube foi transformada em rádio privada, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada, aliás, numa estratégia muito bem bolada e ótima, foi doada pelo Roquete Pinto, fundador da Rádio Sociedade, em 1936, para o ministro Gustavo Capanema, com a seguinte obrigação: não pode virar rádio privada, tem que ser rádio educativa. Mas aí, isso são fatos isolados. Aliás, é a rádio na qual eu tenho orgulho de trabalhar hoje, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se tornou Rádio MEC em 1936 e hoje em dia é uma rádio pública da EBC. Mas qual foi a realidade de quase toda a América Latina? Diferentemente da Europa, a América Latina, a partir dos anos 30, por causa desses interesses norte-americanos e da estratégia geopolítica e geoeconômica americana, isso tudo virou rádios privadas. E a radiodifusão privada tomou conta, e as rádios estatais viraram quase que exceção, e rádios do terceiro setor, ou comunitárias, ou clubes pagos pelos sócios, deixaram de existir, ou comunitárias mesmo até então nem tinham existido. Então, qual foi a primeira experiência realmente que podemos chamar de rádio comunitária na América Latina? A primeira experiência é a Rádio Sutatensa, na Colômbia, fundada por um padre católico, o Monsenhor Joaquim Salcedo, mas que teve um papel muito importante. Foi a primeira vez que uma rádio foi fundada para falar de pobres e pelos pobres e para os pobres. Não dá para dizer que ela era 100% comunitária, porque ela tinha um problema na gestão. O Monsenhor Joaquim Souza Salcedo não era exatamente um democrata e nem um esquerdista. Ele gradativamente foi mudando de posição e caindo para a direita e traiu os interesses da Rádio Sutatensa. Por isso que podemos dizer que foi a primeira tentativa de rádio comunitária. Mas as primeiras comunitárias mesmo da América Latina, depois dessa tentativa que foi a Rádio Sutatensa, em 1947, as primeiras rádios realmente comunitárias da América Latina são as rádios mineiras da Bolívia, das minas de estanho. As rádios mineiras da Bolívia, estas sim, pagas com mensalidades dos trabalhadores das minas de estanho, são fundadas por esses caras das minas de estanho, que pagavam mensalidade e tinham total liberdade de colocar seus pleitos, suas reivindicações. Algumas dessas rádios depois foram legalizadas e viraram rádios oficiais. Uma delas existe até hoje, a Rádio Pio 12, Una Mina de Coraje, uma mina de coragem, quer dizer, até hoje ela mantém o slogan que tinha na época em que era uma rádio mineira. Só que hoje em dia ela é uma rádio diocesana, pertence à Igreja Católica e é uma rádio de capital misto. Ela é meio fundação, mas pode botar anúncio e tal. Mas mantém uma programação, digamos assim, com boa vontade, uma programação progressista. A Rádio Pio 12 não é uma rádio reacionária, tal. Ela pertence a uma diocese que tem uma postura progressista, outras religiões que não a católica podem falar nela, mas virou uma rádio oficial. Mas a experiência dos mineiros da Bolívia foi muito interessante. No Brasil, vocês imaginam que as rádios comunitárias nasceram em que ano? Assim, a primeira rádio que não era nem exatamente livre, depois sobre rádios livres. No Brasil, rádios comunitárias, ou seja, dirigidas por um grupo da comunidade, sem fins lucrativos, sem um proprietário só, nasceram em que época, na opinião de vocês? Alguém tem um palpite? Se eu perguntar isso a qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas da Abraço, da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a maioria vai dizer que nasceram em 1990, e que foram duas: a Rádio Novos Rumos de Queimados, na Baixada Fluminense, e a Rádio Jornal Meia Ponte de Pirenópolis, Goiás. Faz sentido, mas faz sentido só até a página 22, porque isso aí é, de certa forma, você passar uma tesoura na história do Brasil e na história do movimento de rádio, do uso do rádio por um mundo mais justo e melhor. Não se pode falar do uso do rádio por um mundo mais justo e melhor no Brasil sem falar das rádios do MEB dos anos 60 até a ditadura militar. Ah, Marco Aurélio, mas as rádios do MEB eram rádios ligadas a dioceses e tinham dinheiro governamental também, então não eram exatamente comunitárias. É verdade, elas não eram, digamos assim, 100% comunitárias por causa da propriedade jurídica do meio. Mas, gente, faziam um trabalho espetacular no Nordeste, com participação popular, com dinheiro doado pela população que se sentia dona da rádio, e faziam alfabetização de adultos, inclusive foi uma das grandes frentes de trabalho do mestre Paulo Freire. O mestre Paulo Freire ajudou a organizar, e Dom Eugênio Salles também, por incrível que pareça, depois ele mudou de lado, mas isso é uma outra discussão, mas ajudaram a organizar as rádios do MEB, do Movimento Educação de Base. A maioria delas existe até hoje. Rádio Educação Rural de Natal, Rádio Rural de Mossoró, na qual eu tive o prazer de duas vezes ter sido professor, maio de 96 e maio de 98, eu dei dois treinamentos para a Rádio Rural de Mossoró. Para mim, a maior referência de rádio católica progressista barra comunitária do Brasil, na qual todas as religiões têm voz, têm vez, podem opinar, podem participar. A Rádio Pioneira de Teresina, a Rádio Espinhares de Patos, a maioria no Nordeste, algumas no Norte, como a Rádio Educação Rural de Quari e de Tefé. Esse movimento foi muito interessante e ele era tão perturbador para a direita, tão perturbador para os militantes de direita, que na ditadura militar alguns desses militantes foram presos, como por exemplo o padre Rogério, da Rádio Educadora Rural de Afogados de Ingazeira, no extremo oeste de Pernambuco. Eu falo muito do Nordeste porque o Nordeste é quase uma segunda casa para mim, porque nos anos 90, pela UNIR, eu dei muita capacitação radiofônica no Nordeste, em diferentes cidades nordestinas. Não se faz cantor como muito tempo atrás. Hoje, nessa época, o pessoal não faz música como antigamente, como Demis Russo, Bob Marley, Elvis Presley, Elton Jones. Eu quero ser Demis Russo. Eu tô querendo ser presidente da República. Tô querendo ser bombeiro. Bom, então, essa é um pouquinho da história das rádios verdadeiramente comunitárias. Depois surge a ditadura, né? Aí fecha tudo, prende os militantes. E aí, nos anos 80, na redemocratização, o que começa com mais força é o CNRL, Coletivo Nacional de Rádios Livres, que é uma outra coisa diferente da rádio comunitária. A rádio livre, ela não tem fins lucrativos, mas ela tem uma pessoa que é responsável pela rádio, que põe no ar. É diferente da lógica da rádio comunitária. É importante para o movimento social também, mas é outro papel. Então, essa é um pouquinho da história das rádios comunitárias. Depois do trauma lá do debate Lula-Collor na TV Globo, a edição de 89, nasce o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E uma das frentes desse fórum são as primeiras rádios comunitárias que surgem. Aí vem todo o processo da busca da legislação, a Lei 9.612. É muito inferior ao projeto de lei que a originou. O projeto nós entregamos em 10 de abril de 95, uma comissão de 9 pessoas, da qual eu fazia parte. Eu, o deputado Fernando Gabeira, na época, fez parte. O Tião Santos pela Brava. A Iva Petrikovski pelo Inesp, nós entregamos ao falecido ministro Sérgio Mota um projeto que era muito bom, que previa uma potência alta para a rádio comunitária no Brasil, que não tinha as restrições da 9.712, mas o projeto de maio de 95 até janeiro de 98 ficou tramitando nas comissões do Congresso. A cada comissão passava pela mão de um deputado dono de rádio, realidade que no Nordeste eu também conheço de perto, mas... E cada deputado desse ia piorando o projeto, saiu essa droga de lei 9.612 que temos hoje. Que não respeita a minha fé, coloca defeito em tudo, inventa padrão para mané. É baixa de quem anda duro, de homem com homem, mulher com mulher, caça daquele que é negro, pobre aleijado anda a pé. Tô querendo ser um pouco de tudo, tô querendo pensar o que eu quiser, tô querendo. Eu querendo ser médica legista. Tô querendo pensar o que eu quiser. Tô querendo e que se dane o mundo. E quem pega no meu pé? Se eu quiser, eu subo no muro. Do muro eu pulo, eu fico em pé. Se eu quiser, eu faço de tudo. De tudo eu faço o que quiser. Não preciso ferir seu orgulho pra mostrar que eu sei viver. Na vida a gente escolhe um. E o meu é você, você. Tô querendo ser um pouco de tudo. Tô querendo pensar o que eu quiser. Tô querendo e que se dane o mundo. E quem pega no meu pé. Tô querendo ser um pouco de tudo. Tô querendo pensar o que eu quiser. Tô querendo e que se dane o mundo. E quem pega no meu pé. Tô querendo. Tô querendo. Querendo ser um jogador do Corinthians, um profissional do Corinthians. Sou um torcedor fanático. Beleza. E esse direito humano à comunicação, ele não vem de hoje, não vem dos anos 80, não vem dos anos 90, não vem dos anos 2000. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mas por que não se fala tanto em direito à comunicação? Porque a comunicação é um dos principais pilares da sociedade que nós temos hoje. A partir da comunicação, você mantém populações dentro de uma atitude passiva, você influencia determinadas escolhas, você vende produtos, você mantém a sociedade como nós temos hoje. Por isso que o direito humano à comunicação só vem ganhando força a partir dos anos 80, com essa organização. Por exemplo, o Marcos citou a MAC, que é uma delas, né, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, e a partir dos anos 80 esse debate sobre direito humano à comunicação vem ganhando força. Mas também é uma confusão, né? Confundem esse conceito com liberdade de expressão, você já deve ter ouvido, liberdade de imprensa, que na verdade atende apenas aos interesses dos grandes empresários da comunicação e não à população, né, como nós, as pessoas comuns. E a comunicação, ela, na verdade, ela não é algo restrita a quem faz comunicação social, ou jornalista, um radialista, ou alguém que fabrica transmissora. A comunicação está no dia a dia de todos nós. Uma hora do dia eu estou usando o celular, outra hora eu estou vendo televisão, outra hora eu estou ouvindo rádio, outra hora eu estou jogando um game. no computador ou no celular, que é um meio de comunicação. Outra hora eu estou lendo um livro, eu tô no cinema, ou seja, a comunicação, estou falando no telefone. A comunicação está presente no dia de todas as pessoas do mundo. Não existe hoje eu conseguir ficar fora da área de serviço de todos os meios de comunicação. Eu posso estar aqui no meio do mato, em Seropédica, vou estar pegando algum serviço de comunicação. Pode ser um jornal, pode ser um celular, uma TV, via parabólica, seja o que for. Eu não consigo fugir. Ou seja, o debate sobre comunicação diz respeito a todas as pessoas, não apenas os estudantes de comunicação, os jornalistas. E isso era algo que era muito presente no início do movimento de comunicação. O debate de comunicação era algo exclusivo dos jornalistas, dos radialistas e de quem fazia comunicação, e não de quem lida com comunicação ao longo do dia. E aí, direito humano à comunicação, ele diz sobre receber comunicação, ou seja, eu preciso ter acesso à informação, eu preciso ter acesso a um jornal, uma notícia, mas também eu preciso produzir essa informação, preciso ter esse direito a ter um jornal, a ter um blog, a ter uma rádio, por que não? Porque só apenas algumas famílias têm esse direito. E também passa pela apropriação dessa comunicação. E vocês que são estudantes vivem isso. Na hora de tirar xerox de um livro, isso é ilegal, né, segundo a lei. Porque existe uma lei de propriedade intelectual que impede que eu tire xerox de um livro. Impede que eu faça cópia de um DVD que eu preciso passar um vídeo lá para discutir determinado tema. Então, direito humano à comunicação também diz respeito a patentes, à propriedade intelectual. E que, às vezes, a gente não trata quanto deveria. Existem 7 famílias no Brasil, né, isso é muito falado, que controlam a comunicação tradicional, rádio, televisão e mídia impressa. A primeira delas é a família Marinho, né, que todos conhecem, da Globo. O Saad, que é da Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, que tem rádio, televisão, tem jornal também, o Metro. Família Bravanel, que é do SBT, né, do Silvio Santos. Os Mesquita, do estado de São Paulo. Os Fria, da Folha de São Paulo. Os Tívita, do Grupo Abril, né, da Veja, a principal revista. E o Macedo, que não chega a ser uma família, mas controla ali o Grupo Record. E sem falar nos oligopólios locais, né, que são as famílias locais que controlam a comunicação. Então, a família Collor em Alagoas, a família Carlos de Magalhães, lá do ACM, na Bahia, e por aí vai, boa parte do Nordeste, Sarney, no Maranhão, e por aí vai, vocês conhecem muito melhor isso. Mas também, se nós formos pensar hoje, boa parte de vocês jovens fala: rádio, televisão, jornal, é tudo controlado, eu vou para a internet, que lá eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu crio um blog, eu crio uma rede social, que maravilha. Mas se eu for analisar a internet, você vê vários nomes, né, de serviços de comunicação, mas todos eles são controlados pelas mesmas empresas. Então, se você for falar Oi, né, a Telemar, a antiga Telemar, é o Oi Fixo, é o Oi Celular, é o Velox pela internet, você tinha o IG, né, que era da Brasil Telecom, e que a Oi comprou a Brasil Telecom, e por aí vai, né, chamadas grandes três do Brasil. Aí você tem a segunda grande, que é a Telefônica. A Telefônica é uma empresa espanhola. Por falar na Oi, só lembrar, a Oi, ela era uma empresa brasileira, né, foi criada aí com dinheiro do BNDES, e foi comprada pela Portugal Telecom, que dividia metade a Vivo com a Telefônica espanhola. Aí a Portugal Telecom comprou a Oi e agora está falindo, né? O presidente pediu demissão essa semana. A Oi é uma empresa que tende à falência. A Telefônica espanhola é a segunda grande. A Telefônica espanhola é dona da Vivo, é dona do Speed, né, da internet banda larga, é dona da TVA. A Telefônica comprou a GVT, né, que era francesa, e a Telefônica comprou, e é dona da TIM também, porque a Telefônica espanhola comprou a Telefônica Itália lá na Europa. Então, vocês veem o controle. E por último, o maior desses grupos, né, que é o América Móvel, que é cujo dono é o homem mais rico do mundo. Vocês sabem que é o homem mais rico do mundo? Agora, o homem mais rico do mundo é o Bill Gates, né? Ele voltou a ser, ninguém mais lembrava do Bill Gates, mas ele voltou a ser o homem mais rico do mundo. Mas até um tempo atrás, e agora o segundo homem mais rico é o Carlos Slim. Carlos Slim é um mexicano, e esse mexicano, ele é dono da Claro, ele é dono da Embratel, ele é dono da NET e de... e de diversos outros serviços de comunicação. Então, o mexicano, né, ele é dono das comunicações desde lá do México até vindo, passando pela América toda até o Brasil. Então, a comunicação do Brasil, ela é controlada pelas essas famílias na comunicação tradicional, e o acesso às telecomunicações é controlado por esses três grupos. Mas eu vou falar também nos serviços de internet. Quais são os aplicativos que vocês usam aqui? Vamos lá, do Google. O Google é dono da busca do Google, do Gmail, do YouTube, do Google Maps, do Android, do Blogspot. Para citar só alguns, né? Mas se for falar, vou criar um blog do Blogspot, está criando o Google. Ah, vou botar um vídeo no YouTube. Você está colocando o serviço do Google. Isso, em alguns casos mais extremos, por exemplo, o Rafuco, né, teve até um vídeo bloqueado no YouTube, porque colocou um conteúdo da Globo. Porque a Globo tem um contrato com o YouTube que, quando você usa um conteúdo dele, ele tira do ar. Isso acontecia muito comigo lá na TV Brasil, quando o Observatório da Imprensa, que é um programa que faz uma análise crítica da imprensa, ele pega algumas matérias da grande mídia e coloca no ar. Quando eu colocava esse vídeo do Observatório da Imprensa no YouTube, o YouTube bloqueava porque tinha um conteúdo da Globo. Então você vê que não tem tanta liberdade assim para fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser? Não. O YouTube pode ir lá e decidir. Eu não quero esse vídeo aqui na minha ferramenta. Então não tem tanta liberdade assim. Ah, mas tem o WhatsApp, tem o Facebook. Aí vamos lá, Facebook. Facebook é dono do Facebook, né? Comprou o WhatsApp e comprou o Instagram. Então, se eu estou usando o WhatsApp, se eu estou usando o Instagram, eu estou usando uma ferramenta que é do Mark Zuckerberg, que vocês conhecem muito bem, viram o filme A Rede Social, sabe a mentalidade, né? A ideia de mundo que essa pessoa tem, que ele quer controlar a internet, quer que a internet que é algo livre, migre toda para dentro da ferramenta dele, que ele é o dono. Yahoo, né? O Yahoo tem diversos serviços, grupos, que eu não sei se ainda existe o grupo Social L da Inept, eu acho que acabaram, que foi o primeiro grupo de discussão na época do e-groups, né? Não era nem do Yahoo, depois o Yahoo comprou, e que na verdade era Social L, porque era socialista, né? Brincando com socialista. A Social L. Aí tem o Tumblr também, que o Yahoo comprou no ano passado. E a Microsoft, que pensaram que tinha morrido, a Microsoft ela é dona do finado MSN, né, mas comprou o Skype, é dona do Xbox, é dona da Nokia também, comprou a Nokia, e é dona do Windows. Então você vê que os serviços de comunicação, os aplicativos, eles também são controlados por algumas poucas empresas e, sobretudo, estrangeiras, né, que não tem nada no Brasil. Por outro lado, nós temos as leis de comunicação para garantir esse direito humano à comunicação. Nós temos diversas leis no Brasil. Tem desde a Lei Geral de Comunicações, né, de 62. Bem novinha. Para você ver, a principal lei de comunicação do Brasil tem mais de 50 anos. Em 62 não tinha celular, não tinha internet, mas também não tinha nem televisão e programa de televisão em rede. O primeiro programa em rede foi Fantástico, o Jornal Nacional, em 68. Então você vê que o quão atrasado, até do ponto de vista tecnológico, não é essa lei. Fantástico não, só o Jornal Nacional. O Jornal Nacional é 68. Isso, Fantástico é 73. 73. Pois é, Jornal Nacional. O Jornal Nacional é 68. Satélite disponibilizado pelo regime militar para uso de um ente privado. Então vocês veem, em 62 também era um pré-golpe militar. Todos os vetos, teve até aquela campanha Veta Dilma, do marco do Código Florestal, o João Goulart fez vários vetos nessa lei de comunicação, e todos os vetos caíram no Congresso. Já mostrava o grau de conservadorismo que tinha o Congresso naquela época, e a tentativa de mudança mais progressista que o governo fez e que foi rejeitada pelo Congresso. É essa lei que nós temos até hoje, regulando a comunicação. E depois teve várias outras leis, né? Principalmente a lei de telecomunicações de 97, aí mais recentemente surgiu a lei que criou a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que é um grande espaço de trabalho para vocês que fazem impressões de jornalismo, né? Que até um tempo atrás não tinha esse espaço. Se formar jornalista, vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar na mídia comercial, vou tentar um emprego em algum movimento social e por aí vai. Mas hoje você tem uma empresa pública que tem concurso público, né? Uma transparência, apesar de todas as críticas que eu tenho ao meu antigo trabalho. Teve a lei de acesso à informação. Você teve a lei de TV por assinatura de 2011 também. Você teve a lei de rádios comunitárias em 98. E você teve o Marco Civil da Internet agora esse ano. Então, diversas leis que regulam uma coisa só, né? Não tem no Brasil uma lei geral que regula toda a comunicação, como a Argentina fez agora com a Cristina Kirchner, que aprovou a lei de meios, que regula toda a comunicação do país, né? Você entende a comunicação como direito humano e que a lei garanta esse direito humano. No Brasil, não. Uma lei é progressista, outra lei é conservadora, uma lei avança aqui, outra lei bloqueia aqui. E um exemplo disso, gente, é que no Brasil existem alguns órgãos internacionais, e eu e o Marcos atuamos nessa agência internacional de comunicação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA. Você tem também uma Câmara da ONU também que discute direito humano à comunicação. E aí, volta e meia, nós levamos alguns casos de violação do direito à comunicação a esses órgãos. A marca levou agora recentemente o caso de uma rádio Mapuche, que é uma rádio indígena lá do Chile, que ela nunca conseguia se legalizar, porque o Mapuche, o indígena, não tinha, conseguia documentação, precisa de CNPJ, uma burocracia toda que o indígena não conseguia legalizar a rádio. E vinha lá o governo do Chile e fechava a rádio, prendia seus comunicadores. Aí o que a ONU disse? Falou, mude a lei, é simples, né? Se a lei não está garantindo o direito humano à comunicação, mude a lei para que ela garante o direito humano à comunicação. E foi lá o Chile, que não é um governo nem progressista, foi lá e mudou a lei, para garantir que os indígenas se legalizem. No Brasil, nós levamos também à Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso da mudança recente da lei de rádio comunitária, que diz o seguinte: não existe pena perpétua no Brasil, mas para a rádio comunitária, se você colocar uma rádio no ar, você nunca mais pode legalizá-la. É o que a lei diz. Então, se eu coloquei uma rádio no ar e fui pego com essa rádio no ar, eu nunca mais posso legalizá-la. E aí, isso é uma pena perpétua para uma comunidade. A comunidade demora mais de 10 anos para se legalizar, ela fala, não vou esperar, vou colocar no ar. E aí, se isso acontecer, você não fica mais conseguindo se legalizar. Nós levamos a Corte Interamericana e falaram a mesma coisa. Brasil, mude a lei de vocês. Essa lei viola a liberdade de expressão. E o que o Brasil fez? Palminha, é dar a ela uma sardinha. É ver a foca, foca lombriga, espeta queca na barriga. Lá vai a foca, toda armada, dança no circo da garotada. Lá vai a foca, subindo a escada, depois descendo, desembolsada. Quando trabalha a coitadinha, pra garantir sua sardinha. Eis a primeira foca minada, a foca americana. Ela é rica, rica, rica, mas não dá pra ninguém comer chiclete. Beber a foca, fica feliz, é por uma bola no seu nariz. Quer ver a foca, vai ter palminha, é taranela, uma sardinha. Quer ver a foca, foca não briga, espeta a tecla, tá, amiga. Meninada, vou apresentar a segunda foca, é a foca francesa. É cheia de plumas, paetês, a carinha de Brigitte Bardot, a foquinha francesa. Quer ver a foca toda arrumada, dançar no circo da garotada. Lá vai a foca subindo a escada, depois é cedo, desembolsada. Quando trabalha a coitadinha, pra garantir sua sorte. Meninada, eu vou apresentar pra vocês agora a foca brasileira. você ver como é que são esses casos. No Brasil também nós temos um problema, que a Constituição de 88, ela fala em três tipos de comunicação: comunicação pública, comunicação estatal e comunicação privada. Se você for ligar aqui a televisão, né, não sei se aqui em Seropédica pega bem o sinal, mas se em qualquer grande cidade que vocês morem, se for ligar a televisão, 99% das televisões são privadas comerciais. Né? Você tem lá uma estatal, a TV Senado, a TV Câmara, e alguma pública, no caso a TV Brasil e a TVE local, dos locais onde você mora. Mas a Constituição diz que deve existir, deve ser dividido em três partes iguais, né? Uma existência equânime. Então cadê essa democracia? Cadê o cumprimento da Constituição dentro da lei de comunicação? A Constituição de 88, a lei de 62, a gente está lutando, e aí tem um projeto de lei recebendo assinaturas, né, para que a Constituição seja regulamentada, ou seja, 33% da comunicação vá para a comunicação pública, 33% para a comunicação estatal e 33% só para a comunicação privada comercial. E você fala, ah, mas maluquice, como é que eu vou tirar a concessão da Globo? Aconteceu na Argentina. A Argentina aprovou uma lei parecida, o Grupo Clarín, que é a Globo lá da Argentina, ela teve que dividir, vender as suas emissoras, né, para que não tivesse um monopólio. Para terminar, gente, queria falar um pouquinho de inovação, de tecnologia com vocês. A inovação, ela sempre surge da diversidade. Então, um espaço como esse que vocês estão vivendo aqui, onde surgem ideias novas, onde eu consigo pensar para além do meu dia a dia, onde eu estou falando só com quem eu conheço, só com quem eu estou acostumado. E na tecnologia, um grande exemplo disso, por exemplo, o Instagram foi um brasileiro que criou. O Skype foi um sueco. O Orkut foi um turco que criou. O YouTube foi um taiwanês. O WhatsApp foi um ucraniano. O Google foi um russo, né? Teve um russo. E o Yahoo foi um taiwanês. Isso mostra que a diversidade do mundo é que traz essas inovações na tecnologia. E aí, nas recentes manifestações, nós tivemos muito isso. Se a comunicação até junho de 2003, a comunicação alternativa era muito tradicional, eu fazia um jornal, eu fazia minha rádio, eu fazia lá uma comunicação bem tradicional. A partir de junho de 2003, o movimento social teve que encontrar novas formas de comunicação. Isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Primavera Árabe e aconteceu no Brasil também. O primeiro deles, a Charges. O Carlos Latuf, eu não sei se vocês conhecem ele, é um chargista aqui do Rio de Janeiro que está morando em Porto Alegre agora. Suas charges sintetizavam muito bem certas situações. Lá na Primavera Árabe, no Egito, pessoas pegavam as charges do Latuf e faziam camisas, faziam banners. Uma força, um chargista no Rio de Janeiro fazia uma charge, botava no seu blog, no Twitter, e lá no Egito pegava e usava essas charges. Outra tecnologia, né, uma linguagem, são os memes, né? Muitos memes usados para questão política, porque você consegue traduzir de uma forma fácil determinados assuntos áridos, né, determinados assuntos que eu falando aqui no discurso tradicional é chato, a pessoa dorme ou sai da sala para lá fumar um cigarro, né? Mas a partir de um meme, ele torna aquilo ali mais fácil entendimento. Outra coisa foram as transmissões ao vivo. Eu participei, ajudei no início lá da Mídia Ninja, no ano passado, e até junho de 2013, as transmissões tinham 30 pessoas assistindo. Quando dava 30 pessoas, já era um puta sucesso, porque se eu tinha 30 pessoas aqui na sala, mais 30 pessoas assistindo era o dobro, já era um grande sucesso. E aí, a partir de junho de 2013, chegou a ter 25 mil pessoas ao mesmo tempo. Né? Chegava a ter 200 mil pessoas durante uma transmissão. Isso é uma audiência muito maior do que rádio comercial. Inclusive nas empresas comerciais, o pessoal ficava vendo Mídia Ninja. Ficava vendo Mídia Ninja, uma audiência maior do que muita emissora comercial de rádio, de televisão, de TV por assinatura. A partir de um celular de R$600, com uma internet 3G, uma internet Wi-Fi. Então isso mostra a facilidade de produção e a capacidade que hoje nós temos de produção e distribuição de conteúdo. Aplicativos também. Aplicativo celular no Brasil usou muito pouco, mas lá nos Indignados, né, no 15M da Espanha, foi muito utilizado aplicativo de celular. Porque se até pouco tempo atrás o relógio era o principal aparelho né, que estava presente no nosso dia a dia, passou a ser o celular. Hoje eu nem tenho relógio, você tem, né, mano? Mas assim, o celular é o principal aparelho que nós usamos dia a dia. Ter um aplicativo para celular é super importante. Inclusive, queria fazer aqui a propaganda do aplicativo Radicom, que eu criei reunindo rádios comunitárias e livres do mundo todo. Então, quem quiser, tem para iPhone, tem para Android. Você pode ouvir rádios da Tailândia, rádio do Haiti, rádio da África do Sul, a partir desse aplicativo Radicom. A projetação também, né? A projeção. Se para ocupar antigamente um espaço público eu precisava de 200 pessoas para ocupar um ministério, para ocupar uma secretaria, eu com o projetor, colocando uma mensagem, eu conseguia ocupar simbolicamente esse espaço. Isso gerava imagens que repercutiam na internet numa velocidade muito interessante. A casa do Sérgio Cabral, aqui no Rio de Janeiro, foi um exemplo disso. A polícia fechava o acesso à sua casa, botava o transmissor e colocava lá, cadê o Amarildo? Fora Cabral. Ou seja, estou ocupando, né? Estou subvertendo aquela imposição policial que me foi feita. E o humor? O humor está sendo muito utilizado. Porta dos Fundos é um grande exemplo disso, tratando de temas complicados como aborto, como religião, como corrupção, como violência policial, na forma de humor. Ou seja, eu consigo tratar de forma crítica vários temas complicados a partir de uma linguagem super acessível que estava aí, que o movimento social tradicional tinha muito preconceito, né? Humor é coisa de zorra total, para ser nossa. Eu vou falar só a coisa séria, aquele discurso chato que ninguém todo mundo está cansado de ouvir. Um site de ficção também, né? Tá aí o Piauí Herald, que trata vários temas, né? O Sensacionalista também trata vários temas a partir do absurdo, né? Você fala, pô, mas podia ser verdade, né? As coisas são tão absurdas que você lê a notícia do Sensacionalista e muita gente compartilha achando que é verdade, porque tá tão próximo à realidade e o absurdo, mas também é uma possibilidade. Os games também são uma possibilidade. O Brasil também utilizou muito pouco os games para militância, mas é uma possibilidade também de nós criarmos games para denunciar alguma situação da nossa universidade, do nosso bairro, na nossa cidade. E os mapas também são um exemplo que o 15M lá na Espanha também utilizou muito. O movimento lá da Primavera Árabe também utilizou, inclusive criaram um sistema próprio para mapeamento. E por último, as palavras-chave. As palavras-chave que na internet servem para unir diversos pontos, porque a comunicação na internet é distribuída, né? Está cada um no seu canto. Mas a partir de uma palavra-chave, de uma hashtag, eu consigo unir pessoas que estão dispersas aí pelo mundo. Então, quando eu coloco lá uma palavra-chave, cadê o Amarildo? Eu consigo mapear quem está mobilizado naquela pauta. Quando eu coloco uma palavra-chave, não vai ter Copa, eu consigo mobilizar diversas pessoas distribuídas, ou seja, unificar, criar essa multidão a partir da anterior massa que se tinha. E a gente precisa, para isso, apostar no software livre, na mídia livre. Faço uma convocação para vocês que façam comunicação onde vocês estejam, que criem seus sites, criem seus blogs, criem suas rádios comunitárias, criem suas TVs, inclusive o próprio canal da Cidadania, que é um canal, estou aqui com umas cartilhas, que é um canal de televisão que cada município tem direito a ter o seu canal da Cidadania. Faço um chamado para que vocês cobrem os prefeitos das suas cidades, as universidades estaduais, o governo do estado, para criar esse canal de televisão aberto na cidade onde vocês vivem, porque vai ter a possibilidade de ter duas televisões comunitárias em cada município do país. Eu estou aqui com algumas cartilhas para distribuir para vocês. E também, independentemente se vocês estejam num emprego público, num movimento social, que também pensem na importância do financiamento dessas mídias, porque não existe almoço grátis, né? Eu, quando eu faço comunicação, eu preciso ter a sustentabilidade. O transmissor dá um problema, o site eu preciso aumentar a capacidade dele, eu preciso gastar um dinheiro, e aí é tarefa de nós, nos movimentos sociais, numa empresa pública de comunicação, num órgão público, ou seja lá onde eu estiver, financiar a comunicação alternativa à mídia livre. Então, a tarefa de todos nós fazer essa comunicação. Para dar o último exemplo, no Haiti, o Haiti é um país muito pobre aqui do Caribe, as rádios comunitárias elas têm mais audiência do que as rádios públicas e do que as rádios comerciais. Por quê? Porque a rádio pública ela fala numa linguagem um pouco chata, né? Aquela linguagem rádio estatal, né? Numa linguagem bem padrão, blá blá blá blá blá blá, que não dialoga com a população. A rádio comercial ela não tem dinheiro porque é um país todo quebrado. E a rádio comercial, né, a comunicação comercial, depende de publicidade para viver. Já a rádio comunitária, ela recebe financiamento de empresas, né, de fundações internacionais, Unicef, Fundação Ford, diversas fundações internacionais que financiam. Então elas têm equipamentos, têm capacitação e com isso elas conseguem ter maior audiência do que as rádios comerciais e as rádios estatais. Isso mostra que comunicação livre, mídia livre, rádio comunitária, TV comunitária não é sinônimo de pequena, pobre, chata, de baixa audiência. Se tiver investimento, se nós acreditarmos, nós vamos conseguir fazer uma comunicação que vai ser a principal comunicação. Globo, SBT, Facebook, Google, vai ser a comunicação minoritária. Nós vamos fazer a comunicação majoritária do mundo daqui para frente. É isso, gente. Meu recado. Obrigado. Agora eu estou falando, deficientes visuais, baixa visão, como é o meu caso, e cegos totais, aí nem se fala mais ainda. Nós somos apaixonados, nós deficientes visuais, somos apaixonados desde criança pelo rádio. Rádio é a nossa principal janela para o mundo. Ler para mim é uma coisa muito cansativa. Eu tenho que usar 4 óculos, 1 para cada coisa. O rádio é a nossa janela para o mundo. E a rádio comunitária é a oportunidade de gerar protagonismo para essas pessoas, porque não depende, né? Você pode falar de improviso, não depende de você elaborar texto escrito e não depende de preconceitos como os que eu enfrentei para entrar na mídia comercial. Na rádio comunitária, o cego, na verdadeira comunitária, o cego, baixa visão, paraplégico, tetraplégico, a pessoa com síndrome de Down, portanto, tanto as deficiências sensoriais, auditiva e visual. Auditiva, sim, na Costa Rica tem uma comunicadora surda, que se comunica através de uma tradutora da língua de sinais da Costa Rica. É lugar de protagonismo de quem é excluído por uma série de situações de outros meios de comunicação. Não precisa passar por tudo que eu passei nas primeiras rádios em que eu trabalhei, de preconceito. Ah, como é que o ceguinho vai fazer futebol? Não pode, Matarelli não pode e tal. Não precisa passar por tudo isso, por toda essa luta. Ela é para o protagonismo dessas pessoas. E não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem mais de 100 web rádios feitas totalmente por cegos e pessoas com baixa visão. Umas mais famosas, Rádio Dos Vox, Rádio Vamix em São Paulo, Rádio Constellation em Belo Horizonte, Constelação, né? Constelação em Belo Horizonte, Rádio Vamix, Rádio Dos Vox, Rádio Mundo Cegal, adoro esse nome, Rádio Mundo Cegal, feita pelos cegos, e tantas outras web rádios com altíssima tecnologia, porque esses caras são nerds cegos maravilhosos, craques, craques nerds, craques cegos. E a Unir visa, entre outras coisas, exatamente isso, capacitar essas pessoas para que elas façam do rádio um espaço não só de inclusão política, de suas reivindicações, mas de inclusão social através da geração de emprego e renda para pessoas com deficiência que queiram trabalhar no rádio. Quer dizer, o que que para nós da AMARC, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, que eu tenho orgulho de ter sido fundador no Brasil, trazer os primeiros associados, e para nós da Unir com dois R's, porque a Unir foi escritório da AMARC em 4 mandatos, então não existe para nós assim a Unir e a AMARC separadas. A história da AMARC está muito vinculada aos 3 mandatos nossos da Unir com a AMARC nos anos 90 e ao mandato do Arthur pela Unir e pela AMARC de 2011 a 2013. Para nós, a Unir, rádio comunitária, para ser verdadeiramente comunitária, ela tem que cumprir 3 pré-requisitos. O restante, gente, cada um tem seu estilo, cada lugar tem sua, cada local tem a sua realidade. Não dá para comparar las rurales, as rurais, como se diz na África, as rurais, las rurales, como se diz na Espanha, ou as rádios comunitárias participativas, como se diz em alguns lugares da Inglaterra. Né? As comunitárias, Associação Mundial de Rádio, isso, as comunitaires, né? Que a gente sabe francês aqui, como se diz na França, cada uma tem uma realidade diferente. O que que é de comum entre os modelos de diferentes partes do mundo e diferentes partes do Brasil que nos identifica como a marca? Quando sabe, o que que vocês são? Nós somos a Associação Mundial de Rádio Comunitárias. Então, rádio grande não pode se afiliar? Pode. Uma rádio de 20 mil watts pode se associar? Pode. A AMARC não tem restrição de potência para ser associado nosso. O que caracteriza uma rádio como comunitária para nós é obedecer a 3 critérios. Democracia na voz, democracia na vez, leia-se gestão, e ser útil para melhorar a qualidade de vida das pessoas alcançadas. Convenhamos, se não tem um desses 3 critérios, aí é difícil chamar de rádio comunitária. Vamos lá, democracia na voz. Você pode ter uma rádio que tem os outros 2 critérios, que a gestão é democrática. Ah, pô, nessa rádio todo mundo pode opinar, tem assembleia geral. Ah, legal, gestão democrática. E que ela é útil para a comunidade, faz serviço de utilidade pública, dá treinamento para as pessoas. Nossa, a rádio contribui pressionando as autoridades para melhorar a situação do bairro. Se é uma rádio comunitária não geográfica, mas temática, por exemplo, uma rádio comunitária de gênero. Contribui no mundo inteiro essa rádio, como a Rádio Fire da Costa Rica, que é feminista. Contribui no mundo inteiro para melhoria na qualidade de vida da mulher. Então, legal. Ela tem democracia na gestão, tem democracia e é útil para a comunidade. Mas não tem democracia na voz? Quer dizer, se a direita quiser falar, eu não deixo. Eu vou fazer o Roberto Marinho de sinal trocado. Então não é comunitário. O movimento não sei das quantas, eu não deixo, porque eu não vou com a cara daquele sujeito. Então não é comunitário. Democracia na gestão. Ela é democrática na voz, é útil para a comunidade, mas não é democrática na gestão. Tem um cara que é dono e que dá soco na mesa e diz, quem manda sou eu. No microfone todo mundo pode falar, todas as vozes, é útil para a comunidade, mas tem um dono. Já não é comunitária. Lá na Unir é muito comum, né, Arthur, ligar alguém assim, olha, eu tenho uma rádio comunitária e eu sei que vocês dão treinamento, dá um treinamento aí e fala, amigo, infelizmente para você eu não posso dar treinamento. E você diz que tem uma rádio comunitária, já começa errado daí, né? Agora, ela pode ser democrática na voz, democrática na vez, na gestão, mas não tem utilidade nenhuma para a comunidade. Para nós isso não é rádio comunitária também. Ela é muito democrática, todo mundo fala, participa, tem assembleia geral. Isso é muito comum nos nossos movimentos sociais, né? Eu fiz DCF, já vivi isso. Se todo mundo participa no microfone, todo mundo participa na gestão, tem assembleia geral, mas de útil ela não faz porcaria nenhuma. Fica só aquela discussão intestina ali, aquela discussão do umbigo, discutindo você com você mesmo. Então, para nós não é rádio comunitária. Olha aqui, quando eu digo isso, vocês podem ver, pô, então essa marca é rígida. Não é não. A gente só pede essas três coisas para ser afiliado nosso. E não precisa nem ser rádio, porque a marca não tem preconceito de antena. Se for um centro de produção, uma ONG que produz programa de rádio, para nós também serve. Rádio comunitária para nós não se define por ter antena ou não ter antena. Rádio comunitária para nós se define por essas três coisinhas. Existem, como diz o nosso primeiro folder, quando a marca foi fundada em 1983, no Canadá, em Montreal, no Congresso da Unesco, que se reuniram lá militantes de rádios comunitárias do mundo e fundaram a marca. Diz, diferentes, o panfleto diz, diferentes formas, diferentes estilos e uma coisa em comum. A luta por uma comunicação mais democrática e útil para a sociedade. Então, se uma rádio é democrática na voz, democrática na vez e útil para a sociedade, ela é comunitária. Que modelo é esse? Se tem assembleia geral, se é conselho, se não é, se tem programa de todas as religiões, ou cada uma fala num horário, que é um modelo que eu particularmente não gosto muito, eu prefiro misturar todo mundo. Não importa. Seguiu esses três critérios, pode ser associado a nós, a Associação Mundial de Rádio Comunitária. J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça m'indique. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. Coupone ça ma bendo, coupone ça ma bendo. Kinani, saïdia, kinani, saïdia. Il a tout saïdia, batata, batoto, batoto. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver, il faut sauver tout. Et je dis, brûle la gâte, pas de gâche qui donne. Brûle la gâte, gâte, gâche qui dit. Brûle la gâte, gâte, gâche qui donne. Brûle la gâte, gâte, gâche qui dit. Brûle la gâte, gâte, gâche qui donne. Brûle la gâte, gâte, gâche qui dit. Brûle la gâte, gâte, gâche qui donne. Brûle la gâte, gâte, gâche qui dit. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu! Uma continuidade da manifestação que aconteceu durante o Enercon Alagoas, né? O ato se chamou também Fora Coronel de Amília, e que se colocou, e que onde nós colocamos para a sociedade esse descaramento, né? essa coisa discrepante que acontece na nossa sociedade, que é o desrespeito dos políticos, como, principalmente os políticos com mandato, eles que são impedidos pela Constituição Federal de terem concessões, de serem radiodifusores, ou seja, de ter concessão de rádio e TV, eles desrespeitam descaradamente e a Shen. Então, nós estamos nesse enfrentamento por entender que essas concessões de rádio e TV na mão de políticos com mandatos, ela restringe a liberdade de expressão, a pluralidade, restringe também a democracia a partir do momento em que, quando uma pessoa se utiliza de um veículo de massa para poder se colocar para a sociedade, ela está tirando de outra pessoa ou de outra parcela da sociedade essa igualdade de se comunicar. Né? Então, quando a gente luta pela democratização da comunicação, a gente luta também por mais direitos, né? Por direitos dos negros e das negras se expressarem, pelos direitos dos LGBTs, pelos direitos das comunidades, das mulheres. A gente, com essa campanha e com todas as lutas travadas durante todo o ano, a gente exige justamente esse tipo de prática seja quebrada no Brasil, né, para que a gente consiga ter realmente uma democracia plena. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai poder dizer que nós vivemos em um regime totalmente democrático e de uma forma igual para todo mundo. Então, democratizar a mídia para poder ter democracia de forma total. Então, essa campanha está para poder conscientizar todo mundo, toda a sociedade, e também mobilizar os estudantes de comunicação social de todo o Brasil, porque nós somos agentes importantíssimos nessa batalha, porque a partir do momento que nós estamos dentro das universidades com o papel social de dialogar com a sociedade, então a ENEP se coloca dessa forma como agente de transformação mesmo. Sim. É uma recordada de ver muito gostoso estar aqui com vocês, que eu fui dirigente do TCE, da UFRJ, eu estudei na época, me formei há 30 anos, exatamente em outubro, seria em junho, mas teve uma greve, coisa que não acontece. Já naquela época era assim, gente. deixa eu marcar aqui no relógio 20 minutos. Aconteceu uma greve, atrasou, fomos nos formar em outubro. É, então, eu sou de uma turma muito legal de gente que militou no DCE. Fomos os fundadores da primeira versão da Rádio Interferência. Eu, Adelar Mineiro, César Fatioli, Wilson Tosta. Fizemos a primeira versão da Rádio Interferência. Depois teve a versão anos 90, que era o Rodrigão que puxava com outra galera. E assim por diante. Mas a versão anos 80, que foi a primeira versão da Rádio Interferência, fomos nós que tocamos lá na Praia Vermelha. E, como disse o Márcio, eu fui fundador no Brasil da AMARC, da Associação Mundial de Rádio Comunitárias. Eu fui o primeiro a fazer esse link entre o Brasil e a AMARC Mundial e trazer os primeiros afiliados, as primeiras entidades brasileiras associadas à AMARC, na época em que eu era coordenador de rádio do IBASE. Betinho, trabalhava com Betinho, Herbert de Souza, campanha contra a fome. Eu que coordenava a equipe de rádio, que, entre outras coisas, fazia a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, nesse movimento puxado pelo Betinho no início dos anos 90, e eu cuidava da equipe de rádio. E lá eu conheci a AMARC, lá no IBASE, e aí em 95 nós fundamos a UNIR, que existe até hoje, vai completar 20 anos agora, dia 9 de janeiro, a UNIR com dois R's, U-N-I-R-R. Quem quiser curtir nossa página, facebook.com/UNIR com dois R's ONG, UNIRONG, UNIR com dois R's ONG, União e Inclusão em Redes e Rádio. Foi durante 4 mandatos o escritório brasileiro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. O mandato 95-97, quando eu fundei a AMARC no Brasil junto com outros colegas. O mandato 97-99, que eu fui reeleito. O mandato 99-2001 com a Valéria. E o mandato, já numa nova era, 2011-2013 com o Arthur, que foi nosso aluno na UNIR. E depois se tornou também o representante, foi eleito representante da AMARC no Brasil por unanimidade na Assembleia Geral de 2011.